É, sim, o Joel. Por gentileza, uma informação. Se o processo está desarquivado, por que ainda não fomos citados? Não, tá, não teve procedência nenhuma, ele está parado. Qual o processo? É, não, a moça passou para o senhor. A moça passou para o senhor. Então eu vou passar o número, só dá uma olhada aí. Ué, mas a moça passou o quê para o senhor? Não, ela só foi falar em desarquivar processo? É, pois é, eu passo o número para o senhor, só dá uma olhada. Coloque aí. 100. 1943. 73. Um minuto só. Hã? É que ela falou comigo na mesma hora que eu estava falando com o senhor. Sim? A senhora tem que vir mais calma aqui, viu, dona Rodrigo? Pra senhora conversar. Nossa, ele não A senhora sabe o está que. muito alterada. Não, tô não. Eu tô calminha, você não Então viu a senhora ainda. fica calma, Você não me conhece, vou alterar, meu filho. Mas eu conheço bem a senhora. Não, Ela conhece está não. O dando senhor duro convive para comigo? O senhor me conhece? Da onde que o Eu senhor me conheço conhece? a senhora. Daqui Daqui? Daqui só se foi por uma justa causa atrás dos meus direitos. Fora isso, o senhor não me conhece de forma alguma. Qual que é o Sim? número do processo que a senhora quer saber? 100, 1943, 73. 2016. Não, não, ele é válido. Não, o que eu quero saber não, eu quero que ele seja desarquivado e porque não fomos citados nesse processo ainda, segundo o senhor, ele está desarquivado. E por que não teve procedência ainda? Pronto, ponto, A senhora não teve deixo de ser citada nesse processo, porque a senhora que entrou com a ação. Quem tem que ser citada é a pessoa contra quem a senhora entrou. Exato, mas desde. Você está vendo a data. Tem um pouquinho de conhecimento. Não, não, pera aí. Mas o senhor sabe desde a última data, entendeu? Desse processo que ele está arquivado. Está escrito aí, ou o senhor não tá entendendo? Eu estou entendendo. Então, pronto, desde a última data, ele foi arquivado. Então, agora eu não sei porque o senhor está me questionando se está escrito aí que ele foi desde a última data. Eu vou passar o termo de audiência da senhora e até Não, e esse processo, como ele está arquivado desde essa data, eu quero anexar mais documento aí, porque ele está sem estrutura. Certo. Sem estrutura. Não, a senhora quer movimentar esse processo, a senhora tem que jogar fora. Não, mas anexar, conforme estava arquivado, posso desarquivar e anexar. Porque está sem estrutura. Ele está sem. Foi arquivado o processo sem estrutura? Isso aqui é a sentença. Não, o processo foi julgado. A senhora estava em audiência. Só entendeu? Só de acordo. Só. Audiência com o juiz não foi realizada. Tá? A audiência foi realizada dia 25 de outubro de 2017. De acordo, um acordo. Foi feita uma audiência de acordo. Esse aqui é a sentença. O processo está transitado, que a gente está baixado. O processo não há necessidade de desarquivar porque é um processo digital. Então a senhora procura um advogado que ele vai analisar com aquela senha que a moça já deu para a senhora. O advogado vai analisar e ver o que ele precisa para a defesa dos interesses da eu senhora. Eu só quero saber, eu quero saber que o senhor disse que ele está desarquivado. E por que não foi ele citado? Está arquivado. Então, arquivado. Eu quero desarquivar. Tá. É através de advogado. Não, de advogado não. De acordo com a lei, que o senhor sabe muito bem, qualquer uma das partes pode chegar o aqui para desarquivar o processo. Processo. De acordo com a lei, o processo artigo é 35. Digital. O tá? processo é digital. 35. O processo é digital. Não, independente. De acordo com o artigo 35. Olha, eu não vou conversar mais não, com a tá senhora. Certo, tá? Não, tá certo. A senhora pode procura deixar. Os direitos da senhora, faça favor. Não, com certeza. Tá? É a Joel, né? É Joel. Muito bem. Senhora, tá? Vai poder. Não, não é a delegacia é bom. É bom que a gente já faz. É bom, deixar. Ela é vai bom. Procurar os direitos. É, ué. Desacato, é. Cabe, claro que cabe. Procura, aqui não tem o desacato. Eu não uso esse termo desacato, porque aqui ninguém ofendeu ninguém xingou ninguém. Então, só não usa esse termo. Tá bom? Aqui a gente não está atrapalhando, não. Vim buscar meus direitos. Então, só não pode me por esse lado. Então, pronto. Não, então não tome por desacato, porque aqui ninguém ofendeu ninguém. Ninguém xingou ninguém. Ninguém ofendeu ninguém. Eu sou testemunha, ninguém ofendeu ninguém. Eu estou me respeitando, o senhor me citou. Tá? tá? Pela Constituição Federal, só se... Eu não sou, todo está presente aqui, porque eu não estou falando com o senhor, não. Eu não estou falando mal com o senhor, não xinguei o senhor, não, o senhor que está usando essa palavra desacato. E em hipótese nenhuma, eu desacatei ninguém, eu busquei. Não estou lhe desacatando, porque o senhor... O senhor disse... Ah, sim. Não, outro, porque me caluniado. O senhor tem que ter porque todos aqui são presentes. O senhor tem que ter ativo, tá? É, não. Certamente, eu não sei se você não conhece. Não, deixa, deixa. É desacato, você acha? Não sabe que é desacato? Nossa, esse negócio aqui derrubou dentro da minha bolsa, olha só. Toma aqui, vai dentro. Não pode deixar que eu tome o dedo. Vai passar pela promotoria lá em cima? Não. Eu vou para a instituição. Aonde Thank you. Tá? Não pode. Então aqui já faz a auditoria. Thank you. Não, isso é feito para formatar, entendeu? Para formatar, como diz assim. Eu como formatar. Olha só, você vê? Thank you. Deixa ele voltar. Ai, meu repórter. Oi? Ah, vai pro motor? Aqui em cima? Ele vem hoje então? Causa de quê? Causa que é. Ah, mas tá bom, vai dar tudo certo. Né? Colocar Deus é mais. Deus é mais. Em tudo, né? Deus é mais. Como que eu jogo fora aqui a garrafinha? Ou não? Aí derramando, aí dentro? Pronto, né?